fogo nos meus olhos e álcool nesse cálice, álcool nesse tanque, 1900 e foda-se. Cristine do lado, Helena em seu ventre, fugindo de casa, Pink Blues, Kennedy, Red Blue Hotel. Faço mais um filho, peço aos meus irmãos, porra, façamos um milhão. Peço a essa mina, me ame sem fim, não ligue pra esses caras, não, façamos um bilhão. Flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão. Flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão. Uma música de Macalister. Salve Maca, Califa Cisa, lá dá o pulso, camuflagem. Vem, vem. Essas garotas estão querendo mais, flagra essa fila na porta de casa. Tô colocando a minha vida na ponta da bala, depois de pôr as minhas roupas lá no porta-mala, depois que a mãe me pôs pra fora da porta de casa. Hoje ela me liga e me pede uma volta pra casa. Sinto saudade da varanda e do cheiro da mata, mas quero distâncias das brigas que me magoavam. Eu tinha tudo, mas me sentia cheio de nada. Fumo esse branco na sacada do prédio, respiro fundo, solto fumaça na cara do teto. Esqueço conta lá do cartão de crédito, cheio na cara de vinho, solto risada na cara do médico. Acendo senso de cravo, me visualizo na praia, porque se eu penso no que pinta, deixa desse me travo. Nos imagino no flash, sento mais um incenso, só pra ver se conto o cheiro das metas que. Flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão. Vem, vem, Paulinho, vem. Salve Maca! Yeah! Enquanto o fanatismo, os preconceitos, as malícias, os interesses desumanos não forem substituídos pela compreensão, pela tolerância, pela boa vontade, enquanto todos não se levantarem, não haverá paz! Vai! Aproxima de mim esse cálice, ordeno, parem as cidades, calem-se. Alma que não cabe em mim, o corpo que cai em mim, o teu vapores e fulgores te clareando. Flores de galeão, ondas de Cassiano e gold de Zidane, e o nosso amor em festival de Cannes. E o que nos resta é transar. E o que nos resta é transar. Flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão, flores de galeão. O que nos resta é transar.